coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. És super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Para descobrir a identidade do Son Goku negro, Bills, Whis e Son Goku vão à procura de Zamasu, que tem o mesmo nível de energia do Guerreiro Negro. Eu vim aqui para te desafiar para um combate. Desafiar-me para um combate? Esta é a energia que estou a sentir. Será a energia do Son Goku negro? Não, mas é muito semelhante. Tu tens bastante força para um deles. Vamos lutar outra vez? O mistério que rodeia a ligação entre o Guerreiro Negro e Zamasu intensifica-se. Qual será a verdadeira identidade do Guerreiro Negro? O descendente dos Guerreiros do Espaço, a determinação de Trunks. Está próximo. Eu vou dar cabo de ti. Maldição! Pronto, podes parar. Temos o suficiente para a viagem. Não me digas que fizeste direta. Ela bem disse que estava quase a terminar. Eu vou dar uma ajudinha. Mas que raio de programa é este? Quando o Pilaf meter as mãozinhas em cima, vai transformar-se numa coisa incrível. Ah, pois vai! Uns toquezinhos aqui, outros toquezinhos acolá. É, para de mexer no computador! Estás a ouvir? Eu só estava a tentar melhorar o programa de reiniciação de emergência. Só isso! Só isso! Um puto como tu consegue... O quê? Espera... É, muito bem, muito bem! Mas afinal, quem é tu? Eu não passo num rapazinho pequenino! Fantástico! Muito bem! Está na hora de terminarmos isto! Ao trabalho! Sim, senhora! O que é que ele está ali a fazer sozinho? Visualização! Visualização? Treino de visualização. Neste momento o Trunks consegue ver o Son Goku negro à frente dele. Ah! Ele está a levar a visualização demasiado a sério. Vamos deixá-lo em paz. É melhor irmos embora, está bem? Mãe! Mãe! Aguenta! Aguenta, mãe! Trunks! Será que me podes fazer um último favor? Por favor, Trunks! Claro! Ainda não consigo visualizar a minha vitória. Mas o... Peço imensa desculpa pela aterragem. Como vocês as duas não paravam de discutir, eu perdi o controle da velocidade e os travões, olha, falharam-me. Só podes ter feito de propósito. Oh, brincadeirinha. Vocês estão bem? E foi isso que aconteceu. Mas isso então quer dizer que não há qualquer ligação entre o Zamazo e o Guerreiro Negro? Isso. Mas vocês não sentiram a mesma energia do Guerreiro Negro nesse tal de Zamazo? E se o Zamazo estava disfarçado de Son Goku? Ele pode ter-se transformado num humano com os seus poderes de Deus. Não acham que isso é possível? O Zamazo e o Guerreiro Negro são demasiado diferentes para podermos concluir que são a mesma pessoa. A energia que o Guerreiro Negro emana está repleta de maldade. No entanto, o Zamazo não possui um nível elevado de energia maligna. E mais, o Zamazo nunca tinha visto o Son Goku. Além disso, o Guerreiro Negro falava como se já conhecesse o Son Goku. Nós também conseguimos sentir essa diferença. Lá porque tem um nível de energia semelhante, não é o suficiente para estabelecermos uma ligação neste momento, percebes? Não quero dizer que não haja. Ainda há a possibilidade daquele deus se deixar manipular por sentimentos maldosos. Mas isso é tudo muito bonito e tudo, mas eu continuo a achar que ele até nem é um mau rapaz. Eu devia saber, fui eu que lutei contra ele. Tu lutaste contra ele? Sim. E ele usou golpes muito interessantes. Mas tu derrotaste-o, não foi? Claro. Ele pode ser um deus, mas não passa de um aprendiz de Deus Supremo. Comparado com o Son Goku que já me enfrentou, ele foi muito fácil de derrotar. Que bom! Tira daí a mãozinha que isso é meu. O Son Goku já defrontou o próprio deus da destruição? Se calhar eu não preciso de o enfrentar, porque o Son Goku é bem capaz de derrotar o Son Goku negro sozinho. Muito obrigado por estas iguarias. Agora, se nos dão licença, nós vamos andando. Já agora, onde estão o Krilin e o Satã? Foram para casa. Ah, e quem é que vai tapar os buracos que estão no jardim? Não contes comigo. Oh! Hã? Pai? Podes vir comigo. Hã? Eu vou treinar, Trunks. Ah! Mestre Guazo? Este chá tem um sabor amargo. Usei a mesma mistura de sempre. E a culpa será da mistura? Sim, só pode ser. O que é que se passa? Estou a observar o planeta Babari, onde recentemente nasceu uma espécie com características humanas. Tenho andado a observá-los. São violentos. Então por que é que não os erradicamos? De uma vez por todas. Que disseste? Erradicá-los? Claro, mestre. Para nos livrarmos deles. Mas que conversa é essa? Zamazo, só o deus da destruição tem esse poder. Então o que é que nós podemos fazer? Acha que uma espécie bárbara como essa alguma vez se vai tornar obediente? Vamos ter de os observar de perto nos próximos 1000 anos. Pois, não me parece que eles vão evoluir. Nunca se sabe. Eu sei. Não é óbvio, depois de vermos o que aconteceu noutros planetas, todas as espécies consideradas humanas... Bom, se é isso que tu achas, então vamos dar um passeio. Um passeio? Era disso que o deus da destruição do planeta 7 andava à procura quando aqui esteve. Sim, do anel do tempo. Tal como diz o nome, é um anel que permite viajar no tempo. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Desprezíveis. Espero que daqui a 1000 anos não se passe o mesmo neste planeta. É verdade que pode viajar livremente pelo tempo com esse anel? Mas apenas para o futuro. Consegues viajar até ao futuro, voltar e nada mais. E não se pode viajar até ao passado? Isso não é possível. E mesmo que o fosse, é absolutamente proibido. Mudar a história passada acarreta demasiados riscos. Lembras-te dos outros anéis de cor que estavam dentro da caixa? Sim. Esses anéis foram criados porque as alterações provocadas na história do passado criaram um mundo paralelo. Alteração do passado? Mundo paralelo? Zamazo, o último anel foi adicionado há pouco tempo à coleção porque houve alguém que criou um outro mundo paralelo. Mas que idiota seria capaz de fazer uma coisa destas? Vamos visitar o futuro dos babarianos daqui a 1000 anos. Sim. Pois não é assim tão fácil. Deixa-me dizer-te, Zamazo, que os únicos que podem viajar para o futuro com o anel do tempo são os deuses supremos. Um aprendiz como tu não pode ir. Isso quer dizer que... Troca um dos teus brincos por este e serás promovido a Deus Supremo temporariamente. Muito obrigado, mestre. Coloca-o na tua orelha esquerda. Não te enganes. Se os colocássemos em orelhas contrárias, íamos acabar por nos fundirmos, certo? Seríamos um Deus Supremo muito poderoso, mas nunca seríamos capazes de nos separar. Estás a pensar numa possível fusão? Não, mestre. Fica para outra altura. Pode ser? Agora dá ordem ao anel do tempo. A ordem será 1000 anos. 1000 anos! Vamos ver. Olha! Temos uma civilização a formar-se. Enquanto as espécies humanas existirem, o universo nunca viverá em paz. A última vez que treinámos juntos foi naquela altura. Eu não guardo recordações sentimentais do passado. Pai, eu nunca esqueci. Aquele ano que passámos juntos, na sala de treino. Opá, dar-te uma sova sempre é melhor do que nada. Sei que sou um gênio, mas sozinho queria demorar muito mais tempo para ultrapassar o poder do super guerreiro, percebeste, ó? Ouve lá, ó, miudinho, atina lá um bocadinho. Impossível! Que está um nível acima do Super Guerreiro, o Super Vegeta! Muito bem, pai. Não precisas de te controlar. Podes atacar-me ao estilo do Son Goku, ou seja, como Mega Guerreiro. Deixa-me rir agora, que é que estás a rir? Mas que forma é essa? Super Guerreiro Azul! Esta energia. Isto é o Vegeta e o Trunks? Eu não consigo sentir a energia dele. No entanto, a pressão é impressionante. O que é isto? Ele pode ser um deus, mas não passa de um aprendiz de Deus Supremo. Comparado com o Son Goku, que já me enfrentou, ele foi muito fácil de derrotar. Não pode ser. Para onde é que foi a tua coragem? Não há engano possível. O Son Goku e o meu pai libertam esta energia azul. Uma energia ao nível dos deuses, capaz de confrontar até o deus da destruição. Não me digas que já fizeste xixi nas calças. Muito bem, eu vou com calma. A vitória é tua se conseguires acertar-me num golpe. Tu não devias subestimar-me. Ah, pá, para com isso. Estás-me a ferir os ouvidos. Mas que decepção! Tu ainda continuas a confiar nessa transformação aborrecida? Não aprendeste nada! Enganei-o. É mesmo ignorante. Então não é que arranjou uma transformação completamente inútil? Se tivesse que te dar uma pontuação, não te dava mais do que 30 pontos. Então o que é que se passa, Son Goku? Estou quase a terminar a máquina do tempo. Eu não tenho tempo para estar aqui na conversa a falar contigo. Não te preocupes, está tudo bem. Mas o que é que foi isto? O Vegeta e o Trunks parecem estar a treinar, Bulma. E eu achei que ias gostar de ver. Mas o que é que ele está a fazer? Ele é forte. Demasiado forte. Dói, dói, meu querido, dói. Temos pernas. Se ele é um super guerreiro azul e o Son Goku também, podemos derrotar o guerreiro negro. Eu não preciso de me tornar mais forte. Seu grande Palermo! Mas porquê é que estás a sorrir? O teu objetivo é que os outros derrotem o guerreiro negro? Tens de pensar mais além. Olhar para os inimigos de amanhã e ser mais forte que eles. Tu herdaste o sangue dos orgulhosos guerreiros do espaço. E se és meu filho, eu não vou permitir que te deixes derrotar. Vá lá, para com isso, Vegeta. Não te preocupes, Bulma. É assim que os guerreiros do espaço resolvem as coisas. O que é que vocês estão a fazer aqui? Oh, não. Sacana. Eu acertei-te com um golpe, por isso eu ganhei, certo? Tudo bem, pai. Eu vou fazê-lo. Serei mais forte que tu e o guerreiro negro. Mas onde é que pensas que vais, Vegeta? Muito obrigado por tudo, pai. Realmente, não há paciência para estes guerreiros. Mais uma pitadinha disto? Já está! Já está quase! Vê lá se tens calminha! Ei! Desculpa lá, Bills! Importas-te de atender por mim, por favor? Ele agora está ocupado. Liguem mais tarde. É o Zenol. Faço as minhas saudações formais neste dia afortunado em que finalmente posso rever a vossa excelentíssima reverência. Vejam só se não é o Zenó. É uma honra receber o seu contacto. Ah, há quanto tempo não nos víamos. Precisava de falar convosco, por isso é que vos contactei. E o que tem para nos dizer? Ah, eu preciso falar com o Son Goku. Olá, sou eu, o Son Goku. O quê? O Zenó quer encontrar-se comigo? Logo agora que está pronto para viajar para o futuro? E porquê é que o Bills e o Deus Supremo estão com aquelas caras? Eu só vou conversar com o Zenó. No próximo episódio de Dragon Ball Super, eu quero falar com o Son Goku. A intimação de Zenó. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.